Mega Príncipe Negro Ultra Galia. Mega Príncipe Negro. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Olá, minha tropa. Vem, meu Príncipe Negro. Bora começar mais uma do Príncipe de Elson. Dessa vez, em uma das melhores casas de shows do Brasil. Parabéns, Desdete. Lapa é sucesso. E a tropa da Vinha de Elson. Na batida mais conhecida do Pará. Deixa eu começar do meu lado esquerdo. E a galera tá começando uma pressão com a gente. Eu já senti do lado direito também. E no meio não é diferente, não. Joga o braço lá em cima, só quem é da paz. Só quem é do príncipe, libera de Elson. Vai, bora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Sobe. Sobe. Só pra gente começar. Quero ver! Um, dois, um, dois! E vai pra mim! Com alegria e com alegria! Vem! Com alegria! Oi! Oi! Como é que é? Um, dois, três, vai! Na fila quando os mano bota pé, bota, bota, então? Bota pé, bota pé, bota pé, bota pé, bota, bota, é de Elson! Tira, tira, tira. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira. É buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. Com alegria, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. Com alegria, alegria. Mas esse é o Gente Lohan e as novinhas adora. Vai aqui, segue, segue. Prepara aí. Sendo e sobe. E sobe. Choque tá solteiro. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pro céu. Quem é do Clube do Remo, hein? E quem é que não tem hora pra chegar em casa hoje não gritou? Bora! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Diz! Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ser. Mora enlouquecer! Quebra dos sons com a gente. Para Vitor Brau, um abraço, garoto. E bora jogar a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. E doido. Meu amigo Denis, alô, Olga. Que tá bonito hoje o Lapa, hein? Príncipe Super Pop pra galera que curte e pra você que gosta. Só quem confia em Deus vai cantar bem alto. Quando penso em ligar pra você, agora vai. Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Só quem é filho de Deus canta bem alto e bem forte. Vocês! Me marcado pra semana que vem. Que lindo! Eu vou me casar. Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Vem, vem, vem, vem, vem. É seu nome que ele grita bem. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Oh yeah. É seu nome que ele grita bem alto. Bora, meu velho! Meu amigo Sérgio Astro, sem noção, é o Mega P2 com a gente também. Um abraço com muito carinho. Obrigado, minha amiga Gabi, meu parceiro coreano. Se despedindo do Pará, amanhã seguindo pra São Paulo. A gente deseja boa sorte na vida de vocês, tá? Chega mais, Desdete! صوتك زين تمنيت اني ما شفاش شفاش شفاش شفاش Só quem nunca levou um chifre na vida, põe a mãozinha pro céu aí, ó. Quem já levou um chifre aí, levanta as duas bem alto. E quem já colocou, dá um grito. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Tá bonito! Você me perdeu e agora chora. Deixa eu botar essa aqui, ó. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Clau, clau, clau mesmo! Arrepedilso, vem, meu príncipe! Príncipe Nerd. E o nosso vereador Cleide aqui com a gente. Tá no show do Mega, um abraço pra você aí, garoto! Jogo na parede, te empurro. Foi empurrado. E aí, Cajuano, você também? Foi empurrado. Domingo Espírito de Martins, o Bozó tá aqui com a gente, o Alex, o Renan, você também? Empurra. O Sajiga! Empurra, e a Cris, valeu, Sajiga! Olha, Mega Morena, nosso amigo Marcelo Pitbullinho aqui na retaguarda. Foi Exército GDP, obrigado, Jigão. Amigo Rodrigo, tá ali com a gente também. Renanzinho, bora, Pato Doido, alô, Shake! O que é bom com a gente, Marcão? Meu amigo Muralho, Giovanni. Bora, Fábio Pop, meu gladiador. Alô, Gilson Fúria! A Lubuzinha com a gente. Nossa amiga Fernanda Santos, que tá aniversariando hoje. A Yasmin Melo, tá toda a galera ali, rapaz. Olha, parabéns, Fernanda. E novinha, eu sou safadinho. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. É o Pop Live. Juninho do Pet com a gente, o Mega Bill. Nosso amigo Edgar do Coqueiro. A Júcia, a Joelma Fernandes. Um abraço com muito carinho. A Thaís Baltazar aqui com a gente também. A nossa amiga Fabi Vieira. A Flaviane. O amor chegou pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou. Meu amigo Charles da Pedreira, o Charles. Olha a cúpula com a gente, valeu, Charles. O Lono Barra, cabelinha também tá aqui com a gente. Um abraço, Lono Sildinei. E a nossa amiga Keila tá no show, valeu, Keila. Amigo Anderson da Mega Cosmo. O Diego Camarão também. Olha, pega leve. E a Mega Estrela ali. Valeu, Mega Estrela. Muito obrigado, valeu. Alô, Fabiola. E aí, Mega Live, gente. Ei, meu amor, você me faz muito feliz. Olha o Rafael Rato e a Mega Roberta ali. Você é tudo o que eu sempre quis. Quando eu estava só, entrega a solidão. Você chegou e encheu de amor meu coração. Príncipe Negro. Circuito lá, DJ! Bora, Naldo! Amigo Paulo Tubagás, alô Mariane! Eita, galera do rock! Cadê o Guedo, rapaz? Segura o batidão, Edilson! Aí, Edilson! Edilson, só uma observação aqui. O nosso tempo a gente notou que ficou meio corrido, né? Até porque fui atropelado pela visita dos amigos dos Juizados de Menores, vieram aqui fazer o trabalho deles. Logo em seguida, dentro do horário do Príncipe, né, tivemos também a presença dos amigos do MC Romântico, sucesso nacional, veio aqui e fez o show no Príncipe também. E aí, portanto, o nosso tempo foi ficando curto. A gente pediu mais um pouquinho pra rapaziada de Super Pop. O Deus Deste acaba de me passar aqui que a gente tem mais 15 minutinhos, então tudo bem. A gente vai fazer um pouquinho e já tem um Pop Live pra galera, beleza? Então bora nessa de Elson, é do Trio Fuca, um abraço! Não adianta vir com conversa, não quero papo, não me interessa, eu vou seguir. E quem é do Príncipe, põe a mãozinha pra cima! Mega Príncipe! É alta pressão? Beleza? Príncipe! Meu amigo Spike da internet, cadê você, garoto? Mega Príncipe! E a primeira dama também, valeu Spike! Príncipe! Com meu Mega E agora? Lá pra cima, olha a Dandara, Dandara suicida, Lô Vitória, beijo. E o exército! Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Obrigado, Thais, alô Priscila, só valeu. Na cama, meu amigo Pingote, alô Pingote. Olha o tititi, rapaz. Você, em qualquer lugar. A nossa princesa tá aí com a gente, pro Gaspar. Alô, Cássio, GDP! Príncipe, deixa eu pegar pra você. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu amigo Cristiano Fênix, vai pra cima, alô, Renan! Eu vou pra lua até onde treino. E a lua! Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Bora, maluca! O amigo Travesso com a gente, parceirão. Quanto tempo? E de eu só. O DJ que coloca a galera pra dançar. Me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo. Obrigado, Aline, meu parceiro Xandão com a gente. Olha o segundo carinho bambino. E ele só tocar. E Juninho a metralhar. Os nossos corpos. Príncipe. Com lindas canções. É bom estar aqui. Te quero só pra mim. Vem agora, escuta o que eu vou dizer. Faz o S. Ele é o do rock comemorando o seu aniversário. Um abraço aqui no Príncipe. Valeu! Fazer pra tirar você da minha cabeça. É, Mega Príncipe Negro. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. E agora? Se soubesse o que fazer pra tirar você. Alô, Ribeiro, um abraço pra você também, garotinha, primeira dama. Um lado diz que quer ficar com você, outro. A nossa Mega Fabiola, sempre do Príncipe. Alô, Mega Light. O Bezane de Monserrat com a agência Monique. Alô, Renan. Sabe, pode soltar a voz, meu Deus! O que todos querem é só separar nós dois. Cê é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que... E o nosso amigo Rodrigo aqui com a gente, hoje do Cílio Castro dos Cachorrões. Tá na coroa, junto com os irmãos Edilson de Alço, valeu. Alô, Rodrigo, bora, garoto! O nosso amor. Olha só meu parceiro Cláudio, lá na Tech Fix. Amigão de Edilson Gelson, manda Cláudio. E tira você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tira você de mim. Só que eu vou. A GDP com a gente, Scorpion. Olha, Scorpion. Na, na, na, na. O homem dos anos automotivos está com a gente. DJ japonês, ah, não, japonês. Tem que fazer tudo rápido, japonês, assim, ó. Meu amigo Ed, gente. Aí, Natália, o Alão Bazuca GDS, o Alex também do seu lado, tá com a gente. Alô, César da Pedreira, Luciano, Júnior Gordo com a gente, obrigado, Toninho. Obrigado, Toninho, da oitenta, parceirão. Fiz de tudo por você. Olha o Fabrício da XK com a gente. Obrigado, Betânia. Alá, e meu amigo Patrick do Barreiro Velho Aguardo, Júnior alucinado também. Foi em vão. Coração pra cima! Amor! O que você quer? Arrepia, DJ Edielson! Bora! E agora? E agora? O Águia! Da carreira Tubarão Branco, um abraço! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora, cima, cima! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho, deita no chão. Apoia com a mão, senta, senta, senta, senta, senta. Senta de cabeça pra baixo, senta, senta de cabeça pra baixo. Eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. Olha o que ela faz no quadradinho, na quebradeira pura. Thalia, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, no quadradinho, quadradinho, quadradinho. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês. Vem, vem pra isso, dá um tiro de G3. A ponta, prepara e vai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Sobe! Sobe! Hey, ho, hey. Vem, meu príncipe! Hey, ho. Vamos, Xandão, tá aqui com a gente também! E a dona Aline, um abraço! Hey. Manda, manda! Só pras mulheres sinceras, só as mulheres que nunca traíram os namorados, prepara essa voz e manda, manda pra cá, vai! Bora, Henrique do Sal, aqui com a gente também. Quem sabe canta? Mega Príncipe Negro. Meu amigo Semi, um abraço, Semi. Marcelo do Rock com a gente, galera do Rock que é uma galera da velha guarda. Nayara Amaral, um beijo pra você, princesa. Bora pra cima! Nosso amigo Adão, que é sócio do Deus Dead, aqui do Lapa, tá com a gente do Príncipe também, olha só, muito carinho. Libera a batida, libera a batida, libera a batida. Bora, bora, bora, bora. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Não para, não para, não para. Com o Mega Príncipe vou endoidar. Endoida, irmão, endoida, irmão. Com a Edicia de essa chapa vai esquentar. Bora, galo! passa a bola pro Super Pop que tá na hora! Sucesso! Para tocar. Quem é? Quem é? Mega Príncipe Negro. O som da galera. DJ Edilson e Edilson. Tocando nossa canção. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Você vai tocar. Olha, Edilson, vem pra cima, garoto! Alô, DJ Edilson! Toma manga, galera, daqui a pouquinho eu volto. Quanto isso, Edilson vai mandar ver, galera. Reencontrar meu grande amigo Júnior Bini, a sua esposa Adriana aqui com a gente, meu parceiro Marlo, o homem das fronteiras do Príncipe, sempre com a gente. Um abraço forte, meu amigo Bibi, a princesa Ziede, galera da equipe Adidas, valeu! Toda noite que meu sonho só vejo você, quantas horas e minutos só pra te ter amor, linda em meus braços. Eu ando por aí, querendo te encontrar, toda mulher que vejo. Imagino você. O som da galera. Nosso amigo gordo lá de Santa Isabel tá com a gente também. Tá em Benevides, está no Mega. Valeu! Toda a família Miltese, um abraço! O que todos querem é só separar nós dois. Cê é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim, o nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Bora mais uma! Príncipe Negro. Diz assim, ó. Me magoou, não pensou no nosso amor. Brincou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Sabe o quê? Levou todo o meu amor, mas eu espero. Ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites. Um abraço muito carinho, meu grande amigo Santiago. Tá ali com a gente lá dos Feios de Santa Isabel, parceirão de Deus. Tá junto com a sua princesa Alessandra, nossa amiga Letícia. Esteja à vontade, obrigado mesmo. Feche os seus olhos, deixa o coração. Ela, ela, ela não. Eu, disse com o coração. Ela, ela não. Eu, tome sua decisão. Ela, ela, ela não. Eu, disse com o coração. Ela, ela não. Eu, tome sua decisão. Felicidade, eu te dei. Não diga que já me esqueceu. Eu sei que fui seu primeiro amor. É uma aventura, vai passar. E pros meus braços. Amigorania.com com a gente, toda a galera também. A do Picoção, tá aqui com a gente. Fora do Mega! Brigou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Família aí, todo bike com a gente também. Valeu! Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Como é que é? Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santa Isabel. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super pó. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. LC Juninho metralhando com a família, super pó. Olá, sou Juan, Tonica, nosso amigo Thiago. Beijo todo. Toda equipe bem gozão, tá com a gente também, Benevides, valeu! Faz o S, faz o S. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Eles estão de volta, Lidiane e Robson. Sus. Bora mais uma! Junto com as princesas por ali. Um abraço, Alex. Alô, DJ Edilson. Nosso amigo Marquinhos com a gente. Gás de Benfica por ali, um abração. I'm not afraid to die. amigo molequinho, Guaxi, abraço, molequinho. Eu jurar amor para que... Olha só na retaguarda, nosso amigo Sidney Martins tá aqui com a gente. O Ceará, a Thaís Baltazar, a nossa amiga Letícia. Esteja à vontade, está em casa, tá no meio. Eu chorar, de joelhos implorar. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Bota açaí e pimenta. Você nem pensou em mim, me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, se recusa a entender. Não aceita e não crê. Mas de fato não dá mais pra mim e pra você. E que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Chega de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real. E que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Você só me deu desilusão. Agora ficou na solidão. Dunderarirum, dunderarirum. Vem mais uma no Mega! Príncipe Negro. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar, lavar, lavar, lavar, lavar. Vai, beijão. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar, lavar, lavar, lavar, lavar. Para meu barulho, lavar. Edielson. Segunda, sexta-feira eu trabalho por demais. Assim vou acabar com placa de descanso em paz. A solução pra esse estresse é um santo remédio. Que desce redondo e acaba com meu tédio. Eu dou os megas lá. E nosso amigo Júnior aqui com a gente. É o diretor geral aí do Gran Pará. Valeu, Juninho! E o Red pra nossa. Por isso é que eu caio na boca da cara. Chega, Vanderson! Olha os megas digitais com a gente, confirmando também no Príncipe, sábado que vem na Fazenda. Vai pra cima. O Nilozinho e a J Pop com a gente. Já já deu o show do Mega, vai pra cima. Príncipe Negro. Aí sempre voltava quando batia a saudade. Me ligava, me dizia que me amava. Gelson, nosso amigo Rocha, o Leno. Olha, rasga dinheiro com a gente. Tá no Príncipe também. Eita, rasga dinheiro. Tá me querendo. Alô, Mandinha. Tá me ligando. Cadê o Nil, hein, Mandinha? Olha, Gelson, a Pátia, a Josi e a Silvana com a gente. Curtindo o Príncipe também, tá por aqui. Tá me ligando, sai pra lá. É o Mega Promoções. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com whisky Red Bull. Yeah! Eu tô tomando o teu gelo com whisky Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando. Meu amigo fofo do Red, aí fofo! O Thiago do Cravo aqui com a gente também, garoto. Ele é a primeira dama. Só ele não funciona. Tem que estar Camila do lado, né, Camila? É nome de Panang Promoções, é Cavaleiros do Porró. Para, minha pai. Mega Príncipe Negro. Eu não tenho certeza se deixei ele te amar. Só que eu sei lhe dar amor e você me dar o chinelo. Chega aí, Vitor! E a nossa amiga Mega Light já por aqui com a gente. Alô Light. Eu tô tomando o teu gelo com whisky Red Bull. Ela vai só no Red Bull. Eu tô Red Bull. Ela dando vai pra tu. Príncipe Negro. Eu tô tomando o teu gelo com whisky Red Bull. Esse é Mega Príncipe Negro com os irmãos Edilson e Edielson detonando. Mega Príncipe Negro. Yaburi soca, soca, soca, soca, soca, soca. Ela Cassibi. Yaburi soca, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, Nery. Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo. Yaburi soca, vem, vem morrer no meu umbigo. Eu quero dormir de noite, mas ela não sei. Vem, Bruninho, vai te ficha. Vem, vem morrer na minha boca. O Garfield de aniversário do hoje. Um abraço pra você, Garfield. Vem comemorar a festa dele no som que ele dá valor, né, Gafinho? Pica, pica, pica. 49 anos, garoto! E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica. E aí? DJ Edielson! Opa! Arrebentando como sempre! Hoje eu vou fazer um amor. Hoje eu vou. Bora que é hoje! Hoje, hoje, hoje, hoje. Somente hoje! A Ludmilla é um perigo. Alô, Jumegas Digital! É hoje. O Bobinho da equipe Cão tá com a gente. Valeu, Bobinho! Hoje eu tenho uma proposta. O Boca, o Júnior da Pedreirinha também. E pede a linha noite. Boa noite. Vai! Eu sei que o Arthurzinho do Coqueiro, então o Leão dos Mega Seguidores e o DJ Rael aqui com a gente também. Que faz assim, de um jeito com sabor de quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim. E hoje você não escapa. Olha só, Gelson, amanhã, segunda-feira, acontece a inauguração do Mercadinho Dois Irmãos, do nosso amigo Juninho Peixe, lá na Mário Covas, não é isso? Lá no Jardim América. E a gente deseja boa sorte nesse novo empreendimento a você. Tá legal, Juninho? Boa sorte, parceirão! Inclusive, eu tive o prazer de estar lá hoje com ele pela parte da tarde, com o Vitor também. Passando pano. E é uma coisa realmente que vai dar certo. Alô, Juninho! Que Deus te abençoe, garoto! Hoje, hoje, hoje, hoje! Bora, meu mega! O negócio que o Vitor mora bem do lado, cara. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. E aí, Louro Barra, pra cima, garoto! Yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapado? Gisele, vai. Empina aí, novinha. Rebole, vem quicando. Vem aqui pro Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Grande Gisele aqui com a gente, fazendo uma visita. Bota o copo pro alto, vamos ver. E já sou bebê. Nosso amigo Kekel tá aqui com a gente também, do Príncipe Charles da Pedreira, o Tião da Brossa e o galera do Mega, sempre na moral! Isso porque é tudo ao vivo, tá de garoto! Eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo. Alô, Batman! É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo. O Red Rui da Rua Nova com a gente, sabe, Príncipe? É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. É o bonde das maravilhas, vem mandando tipo assim. Desce, quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Desce, quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Desce, quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Bora, gente, agirá! Meu amigo Renan, nosso parceiro pobre dos Vegas Donadinhos, Angels. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Until the world is burning light that never shines so bright. Chegaram no finalzinho e são amigos do Capim. Mas foram lá. Meu príncipe, ela fez! Alô, Vitória. The hunger satisfied. Gustavo! Olha só quem acaba de chegar aqui, Gels! Nosso parceiro, professor Nenê, velha guarda do Príncipe, veio nos dar um abraço também no Grão Pará. Obrigado, Nenê! Gente nossa! Ficha, ali e a primeira dama de hoje no Mega. Olha o Aga com a gente, o Boga também, o Dentinho, o Tuíra Boia daqui com a gente. Todo mundo agarradinho agora, hein? Banda pra quem tá apaixonado. 07. Pra que brigar, hein? Pra que brigar, levar tudo a meu amigo Fabrício da XK aqui com a gente. A nossa amiga Betânia também. O Patrick do Barreiro também tá aqui com a gente. Alô, Patrick. Sábado na fazenda, cara. Ninguém segura essa galera. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não... Prepara mais uma merenda lá, viu? Meu coração é seu, pra que desconfiar? Para para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa. E os megas digitais estão com a gente também. Eu sei, uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. E eu vou achar um homem que. Ai, o Cleiton desce a massa, garoto. E de você não vou nem levar lembrança. É mentira ou é verdade? É mentira, inventaram. Saiba que eu amo. E já estou bem aqui com o nosso empresário, nosso amigo Robson. Confirmando com o DJ Edilson que vai estar com a gente sábado que vem na Fazenda Show, na nossa festa de aniversário. Promessa é dívida e homem que homem não mente, né, rapaz? Homem que homem não mente, não. Quando promete, não tem pra ninguém. E o Robson já falou que valeu, então ninguém segura. Pronto, tá fechado, Edilson. DJ Patrício, Mauro e André do Comércio. Banda 007. Uba! Você diz que não faz amor com mais ninguém. E a nossa amiga Thay bronzeada já por aqui com a gente. Alô, Thay! Agora juro que estou. E já sou seu amigo Ney, despintado da Providência. Olha que tá ali, rapaz. Alô, Dentinho! Meu parceiro Punga. Galera, tem uma história junto com o Edilson e Gelson. Só esquecer e abandonar a gente. Vou te contar, hein? Olha. Tive que guardar. E a mega profissão perigo da Pereirinha aqui com a gente. Meu amigo Twin Boy, rapaz. Saudade de ti, bicho. Bora. Volta. Você foi meu grande amor. E eu sempre só fui seu bem. Príncipe Negro. Príncipe. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Então desligue. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Alô, Cristiane! Tá com a gente, um beijão! Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Ah, que chato. Um abraço e um beijo bem gostoso à nossa amiga Carol. Ela tá juntinho com a Gisele aqui no Mega Príncipe hoje. Um abraço, Carol. Vamos, Gisele! Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. É bom quando o cara chega no sábado, né? É eu prefiro. É por 6 da manhã, meu Deus do céu. Tua voz de sono, domingo de manhã. É o melô da mulher interesseira. Hoje vou sair, encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, te chamar a toda rasga de dinheiro com a gente. É confirmando o sábado, no aniversário do Edilson na fazenda. Me envolver na lei da a sedução. Alô, Jolê! Fico a pensar e a... se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila tentando ficar com ela. E eu sou simples demais. Mas eu tenho real, te digo, e pago no final. E a família Maguari, que tá fechado com o Mega, sábado na Fazenda. Mas você só me despreza. Interesseira, eu te amo. Interesseira, eu te amo. Ô, mulher! Interesseira, eu te amo. Mas você só me despreza. Meus amigos. Os irmãos Edilson e Edielson. O Vanessa e o Júlio Mendes agora no quarteto. DJ Edielson. Oba! Na pressão. É pra botar pressão, meu DJ. Agora! E aí, Marlon, pra ti, essa garota! É pra nossa galera que acompanha o Príncipe do Interlã, que vai pra todo o estado do Pará! Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada. Edilson, chama um abraço com muito carinho aqui para o Arca. Nosso amigo Twitter, boy, que em breve vai comemorar o seu aniversário aqui com a gente. Meu amigo, ponga aí o dentinho do passinho, galera, do Príncipe, valeu! Eu inspiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua até ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. E ela... eu sou maluca. Príncipe Negro. E a nossa amiga Fernanda Kino aqui com a gente. Alô, Fernanda! E ela veio assim, ó. Ela veio assim. Como é que foi? Foi tão de repente que tudo aconteceu. Eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração. Edilson e Edielson. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. É amor, não é? Até o meu. Isso é amor. Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Não vai mais um. Príncipe Negro é emoção, é multidão. O Dieguinho e a sua primeira dama tá aqui com a gente. Valeu, Dieguinho! Essa música é muito louca, olha o som. Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. E já sou nosso amigo Bocão do Judas aqui com a gente. Olha, rapaz, o chalé afura olho quanto tempo, bicho. Vem dar um abraço pra gente também. Meu amigo Zé, que é a galera com a gente do Príncipe do Grã-Pará. Vem pra cima, Edilson! O nosso parceiro Spike da internet tá aqui com a gente, Edilson também. Tá aqui o homem. Esse que é amigo particular da gente. E sempre que pode dar um abraço. Vem curtir o som que lhe dá valor também. Valeu, Spike! Cadê a Carolzinha? Se não me toca, porque não me quer. Agora eu consigo entender. E eu já sei que tem um valor. E agora, agora. Essa aí é só pra quem nunca mentiu na vida, hein? Quem nunca mentiu na vida aí? Pera aí, Vitor. Meu amigo Vitor e a Tati. Aqui com a gente, um abraço pra você e Vitor, tá no show do Melo. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Meu parceiro Vitor Brau também. Tá chegando agora com a gente aí, Vitor Brau. Vitor Brau. Vitor Brau. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Chapo daqui com o meu parceiro Chitara, meu grande amigo Frank da nossa Mega Refeições, a número 1 em Belém, bicho. Dona Joyce, é, coisa boa, dona Adriana aqui com a gente também. Cara, eu gostei do princípio do meu parar, Gels. Quem sabe canta, amor? Mente também, que parecia verdade. Tudo, tudo. GDP tá na área. O som do sucesso. E é novo. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. Olha o bonde dos libertos com a gente aí na Providência. O Luiz, o Átila, o Thierry com a gente, a Lucino, a Elane, a Luérica, abraço! Jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas apenas em você lugar. Eu preciso. Alô, alô, alô. Príncipe Negro, Príncipe Negro. Banda MP7, feita pra você. Depósito América, o Bruno e a Luana também, vai, Luana. E a família tava jovem. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, Edilson, Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Edielson, na pressão, é pra botar pressão, meu DJ. Joga a mãozinha em cima. Eu já subi aqui com a galera da Guanabara, galera da Pedreria, curtindo o Príncipe também. Seja aí. A equipe Calango na área. Olha. Te prepara, te prepara, te prepara. Que eu vou colocar. Edilson. É só uma entrada que o Edim vai te botar. É só uma entrada que o Edim vai colocar. Fala que é maldoso, quero ver tu aguentar. Pra viver ali enfiado, tu vai pedir pra parar. Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Príncipe Negro. Edilson e Edialson. Vale o Jega Digital, Digital. Com a gente também, Jal. Seja pressão, vai lá! Alô, Zé, que doido agora, vai! E os mega digitais com a gente aí, Dilson! Confirmado no teu aniversário, sábado na fazenda, garoto! O Edilson que falou. Novinha entra no clima. Menina. DJ Lohan que me falou. Novinha entra no clima. Menina. Olha que trouxe-lhe. Ele عرفتك ما عرفتك زين. تمنيت اني ما شفا. Toda a pedreira batendo com a gente na área, valeu! E aí? tá bronzeada no Gaspar, garoto. Quando os mano bota, tira, é buque, Mexer, aí vem delícia, faz assim. Aí vem, no talentinho. Lá de pulga! Sua marquinha, sensação. Olha no meu e nosso amigo Nil, Mega VIP, tá aqui com a gente. Ele e a Mandinha também. Aqui. Mexer, aí vem delícia, faz assim. Nossa amiga, já sua amiga Mandinha da Extra Farma, quase. Oi! Vitor! Amigo Bruno, mete ficha com a gente também, Gels. Tá junto com a primeira dama, o único amor da vida dele. Vem aqui do ladinho, olha, sente aí. Amigo Cheguinho, mete ficha com a gente também. Meu parceiro Garfield, junto com a sua princesa, confirmando sexta. E a Baitetuba com a gente. Aqui. Meu príncipe Alaf aqui com a gente também. Bora, Alaf. Nosso parceiro Gaspar. A tropa do Mega aqui também. Alô, Intercinho! Olha a nossa amiga Thay, o Polo com a gente, tá do Príncipe Sempre é Moral, pode crer. Grande Polo. Ó, o passo de chuva, mas ele foi sexta-feira. Há muito tempo eu te esperava. Quero ver o grito, quero ver a galera cantando, cantando, cantando, cantando, cantando. Vem, meu príncipe! Que dia, moço? Canta assim pra ele, ó. Ou canta pra ela. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Dá até vontade de casar de novo quando eu escuto essa. Mas não paro de pensar em você. E agora? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Nossa amiga Vitória, com a gente, Vitória. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. O filho de Deus aí de verdade joga a mãozinha pro céu. Só quem é filho de Deus, hein? Põe a mãozinha pra cima e joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. É o Mega! Vem, meu príncipe! Sábado que vem, aniversário do DJ Edilson lá na fazenda! Meu amigo Adriano, nosso amigo Mauro, Augusto, equipe Adidas, a original, vou lá com eles de novo, galera do Príncipe Sempre. Pode escrever, vai. Liga pra mim, vai. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Alô? Alô? Alô? Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em... Alô, Dandara! Meu casamento marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu quero. que um dia eu já te encontrei. O Gil da Barra e o Pretinho com a gente. Meu coração não quer deixar, deixar. Ele chama por você. Falando de casamento, sucesso. Então vamos tocar mais uma pra galera. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson, Wanderson e Junior Mix. A gente se encontra no próximo show do Mega.